Wenn's dem Trip hängen bleibst, weil du zu viel da bist. Im Kopf hast du gleich aber ihr wisst gewarnt. Du stehst nun da und es vergeht die Zeit. Sie verspricht dir alles und es auch noch heim. Du kommst zu schwitzen und dir treibt's im Puls hoch. Oh yeah, sie, was du machst, ist doch nicht normal. Aber dir ist das scheißegal. Sie verarscht dich und sie zieht die Show an. Und ich frag mich echt nur, was das soll da. Ja, Havara, die zieht dich voll an. Das passiert da. Das verloren und er steht verwirrt da. Und die Frage ist, was er noch gewinnt da. Alter, aber der stößt dich hinter. Ah, meu filho, esse, que beleza, hein? Demorou, mas apareceu uma versão ska de Despacito. Ai, ai, ai. Quem mandou essa maravilha foi o Alaska, os suíços do Alaska. Na verdade, essa música, bom, dá pra ver que ela não tá em espanhol, ela tá em alemão. E ela se chama Despacito. Eu não sei, na verdade assim, eu pesquisei lá no Google, lá, isso se chama O Que Acontece, três pontinhos, em alemão. Não tem nada a ver com a versão em espanhol, sei lá o que quer dizer a letra dessa música, mas é muito bom, é a melhor versão de Despacito até o presente momento, meu filho. Vamos começando mais um Descarrego Pocket, esse aqui é o pequenininho, número 8. É, meu filho, 8, aquele número mágico, o infinito de pé. E vamos agora de... Ah, Escapulário, pois é, cara. Oi, do último disco dos caras, a faixa, aliás, a faixa que dá nome ao último disco deles de 2008. Ai, bons tempos de Escapulário que a gente curtia dando uns rolê, pá, porra. Escapulário podia lançar outras paradas, né, meu filho? Pois é. Na sequência, há tantas coisas acontecendo pelo mundo e a mídia e os jornais querem te dizer que você tá o país está voltando a crescer, que o mundo está voltando a ser legal, que tudo está normal, que tudo está bonito. E é sobre isso exatamente que diz o Desordem Público nessa música, Todo Está Muito Normal. Destaque no finzinho da música, o discurso que o querido Maduro deu para eles. Faz algum tempo, falando para eles continuarem com essas músicas de protesto e tal. Será que o Maduro hoje em dia tem a mesma ideia sobre o Desordem Público? Não sei. Seguindo, Can't Stand the Rain com The Detox. Pois é, os ingleses do Detox lançaram em 2012 um EPzinho chamado West Sinister, que tem essa música baita som, e essa música contém participação, o tal do feat de Neville Staple, do Specials, não preciso nem falar mais sobre ele. Aliás, a próxima música na sequência é dele, Down My Street. Neville Staple, que lançou um disquinho novo em fevereiro, que infelizmente passou batido por esse pequeno programa chamado Return of Judge Roughneck. Um baita de um discaço, tem várias versões do Special, um negócio meio dub, meio loucão. Vale a pena conferir, tem em todas as plataformas digitais, meu filho. E fechando o programa de hoje, a descoberta da semana, Soul Radix. Que baita bandaça de Nashville, do Tennessee. Tennessee não é só o açougue que tem em São Paulo, mas é também um estado americano. Que piada bosta. A música se chama Can I Change My Mind? Um vocal feminino potente, muito foda. Aliás, tem clipezinho deles também lá no nosso site descarrego.com. Entra lá, meu filho, faz esse favor. Disco de 2016 chamado Redication, baita bandaça. Descarrego curtinho, mais uma semana, meu filho, vai. Ah, aliás, todas a lista de todas as músicas, se você não conseguiu pegar e quer reouvir alguma delas, tem lá no nosso site descarrego.com. Ah, meu filho, falou, até a semana que vem, um abração. hermano, bienvenido. Los grupos de rock famosos de los años 90, Desorden Público, que cantó sus canciones de los años 90, bien crítica contra la corrupción. Deja la paranoia, amigos, cálmense de una vez, por todas, todo está pasando tranquilo. Deja la paranoia, amigos, cálmense de una vez, por todas, todo está pasando tranquilo. Camina hasta la esquina, aquí no pasa nada. Revista tus bolsillos, te sobra la plata. Ve a cualquier lugar, todo funciona. Una maravilla, muy bien, todo está alegría, felicidad. Amigos, cálmense de una vez, por todas, todo está pasando tranquilo. Deje la paranoia, amigos, cálmense de una vez, por todas, todo está pasando tranquilo. Policía, vaya a descansar, las finanzas bullantes están esparcimiento sonrisas. Una maravilla, muy bien, todo está alegría, felicidad, todo está muy normal. Van a seguir robando, al menos cámbienos los ladrones. Si nos van a seguir robando, al menos cámbienos los ladrones. Si nos van a seguir robando, al menos cámbienos los ladrones. Si nos van a seguir robando, al menos cámbienos los ladrones. Muchachos, sigan así, batallando con toda su música contra la corrupción y todo lo mal hecho. Quien lo haga mal, váyansele encima con su música y con su rock pesado. out my pocket, and I have nothing in my head. Check out my wallet, check out my pocket, and I have nothing in my head. Check out my wallet, check out my pocket, and I have nothing in my head. Come check out my pocket. Hear me now. Walking on my own feet, why don't you show me a smile?